Manda uma ativada pra gente. E o 9811, autorizado a decolar. Vento 360 graus, 029. Luz de decolagem, Rio 9811, decolou os 36, chame o controle, Salvador em 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Rio 9811, vai passar 2000 na sua escuta. Rio 9811 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. 111. Papá Romeu até o Juliette Serra, livre táxi, aguarde para ingresso na pista 17. ...2223 acionado pelo B64, a autônoma 640 está na Salvador, próximo ao táxi. Aéreo 2223, autorizado táxi, reporte no través do portão 62. Já vem porta através, portão 62, 2223. Bono 092, Juliette, portão 5. Juliette 5, bono 092. 1251. 1251, bono 759, obrigado, bom dia. Boa. Azul 4981, desça para 6000, ajuste 1019, chegada. Bom. 6000, ajuste a base, tirada rosa, voo 4981. Para o táxi, o Azul 4234, está com 93 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Sierra Bravo, Sierra Golf. Azul 4234, segue via Índia até o ponto de espera, lá torre 118295, ajuste na 099, não vou. Via Índia, ponto de espera, 118295, Azul 4234. Através do 622223 para o 223, continua via Pátio 1, após segue o Embraer da Azul, via Índia até o ponto de espera, lá torre 118295, ajuste na 019. Agora segue na Azul, lá 2253, agora 2223. Solo Vano 64 Mar, está pronto para o táxi, 3 horas 10 minutos, autonomia, alterna Aracaju, com POB 54. Vano 649, de passagem OTR, após segue via parte 1, no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118295, ajuste no 019. Boa passagem do OTR. Já cruzado via Índia, ponto 1895, ajuste no 019, no meu caso. Popó. Táxi. Tá Papa Romeu até o Juliette Serra, autorizado a alinhar e manter cabeceira no set. Sapatão Golfo Kilo Oscar decolou aos 4-1, curva esquerda saída Momo, chame o controle em 120, décima 8. 120, décima 8, Golfo Kilo Oscar. E estava dando bom dia, Azul 42, 34, quanto espera pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, Azul 4234. Manda bom dia 2-2-2-3, passareiro, próximo ponto de espera da 1-0. Número 2 para decolagem, mantém o ponto de espera. Esperamos 2-2-2-3. Bom dia, informação em curso em Juliette, aguarda o instante, qual é? Passa o Juliette, qual vai acionar para o ponto de vista, vai dando conta. Repete o 2733, copia? Copia. 2733, autorizado Serra Bravo, Lima Papá, conforme rota, nível 105, decola na 10, primeira curva à direita, segue inicialmente corredor Axé, restrito 1010 até liberação do controle, aciona 5145. Controle 120, décima 8, torre 118, décima 95. O CPL 73 está autorizado para Bravo de Mapapá, conforme rota no plano, o nível 105, decola da 10, primeira curva à direita, inicialmente corredor SL, fica no pé, levando a liberação, a sala 5145, controle 108, torre 95. 2733, cotejamento correto, confirma se decola a partir da interseção ou efetuará o cruzamento da pista? Decola a partir da interseção, cotejamento. Gente, 2733, confirma o problema? Tá com 5 a bordo, tá com 6 horas de trânsito. Gente, Força Aérea 2733, cotejamento correto para um táxi, chame a torre 118, décima 95. Para o táxi, chamar a torre 95. Passareiro 2223, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém, 2223. Papá Romeu até o Juliette Serra, decolou os 4-3, curva direita, corredor Axé, chame o controle 120, décima 8. Direita Axé, controle 1208, sete graça, até a volta, bom dia. Até a volta. Oi, Salvador, bom dia, 1649, quanto espera da volta? Controle Salvador, muito bom dia, helicóptero Papá Romeu, até o Juliette Serra, decolado pista na 7. Helicóptero Papá Romeu, hotel Juliette Serra, este é o controle Salvador, meu cordial, vou direto para Maraty, vai manter 1000 metros? Afirmo. Autorizado. Direto Maraty, graças. Só me livrando na zona de controle, helicóptero hotel Juliette Serra. Reporta horário, grado 28. Da PUCA. Azul 4234 é o controle de Salvador. Contato radar estabelecido, está passando 1210, subindo 100 restrições para o 350. Se for interessante para o Azul 4234, ao passar 2000 pés, curvar à esquerda e voar direto ao Aracaju. Caso negativo, é só cumprir essa aí. Após 2000, Aracaju, Azul 4234. Golo 649, autorizado a alinhar e manter. E mantém, Golo 649. Azul 4981, passa 1-0, viu? Pista, sem restrições para 2000. 2000, passa 1-0. Zero 2223, decola os 45, chame o controle 120.8. 308, obrigado, bom dia, 2223. Salvador, muito bom dia, 2223, Passaredo, decola, Arbó, Elefa, na sua escuta. Passaredo 2223, controle, contato, radar. Contato, radar, 2223. Célia 2733, autorizado o táxi até a Texo e Hotel, chame para ingresso. Vai passar até o hotel, chamará para ingresso, tá, agora 18 milhas para Dunas, está autorizado ILS. ILS autorizado, tá com nada de Dunas, vai chamar estabilizado. Rumo 649, autorizado a decolar, vento variável e calmo. Devo decolar de volume 649. Controle, contato radar, passa 1.800 pés, gira direita, voe Leda, faz Leda Bidev. Direita Leda, faz Leda Bidev, vou no 649. 4-9 para cabeceira 10. Estabilizando o meio LF, 4-9 positivo. Cheque o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. E aí, trem vai baixar daqui a pouquinho, 2-9-5, até daqui a pouco. Vou aguardar. Positivo, bom voo até a plataforma, estamos aguardando o retorno. Obrigado, galera. Bom dia, bom trabalho. Grande abraço. Controle, Augusto Lato. Augusto, que lógico. Controle. Apresente propõe mudança de regras nas condições Vitor Mike Charlie. Solicitando nível de voo 1-0-5, Augusto Lato. Ciente, proposto e aceito 1052, prossiga visual no 1-0-5, estimado para voo. Prossiga visual 1-0-5, está estimado pelo 1-3-0-5, 1-3-0-5, Augusto Lato. Positivo, anotado. Série 2733, autorizado a alinhar e manter. Alinha e manter, Série 2733. Azul 4981, no solo 54, libera a direita, solo 121, no decimal 9. Libera a direita, 29, 491. Azul 491, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 2, 41. Alfa, Juliette, portão 2, 41, azul, 41. Portaria 2734. Autorizado decolar, 320 graus, 039. Autorizado decolar, portaria 2734. Número 49, chame Recife 1251, voo 649. 251, boa. Força aérea 2733, decolou 56, chame o controle em 120.8. Controle 208. Equador, Força aérea 2733. Força aérea 2733 é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, Força aérea 2733. Gol 2199, desça para 5000, ajuste 1099, a chegada é a mais. 5000, desce aqui, a chegada é a mais, Salvador, bom dia, tá? 3304. 3304, meu cordial, desça para 8019, chegada bom. Bom, tudo bem. Sérgio Brasileiro 2733, suba sem restrições para o nível de cruzeiro, 105, pro Sérgio 2733. Mato Ferreira Esquifaz para 1105, o Força Aérea 2733. Patrulha, o Força Aérea 2733. Consiga. Pode voar direto, dá presente, bom dia, da Lapa. Qual é a pro ideal, 2733? É, 289. 289, consigo, vamos partir direto para Bom Jesus da Lapa e o seu estimado para Bom. Vamos direto para Bom Jesus da Lapa, estima pouso em mais 1 hora e 55 minutos. Ok. 1-2-55, pouso, hora certa, 1-1-0-0, afirmo, quando nivelar vai dar a estimada mais precisa, o Força Aérea 2733. Positivo, estamos aguardando. Certo. Força Aérea 2223, Recife, a frequência é 1-2-8-8 e boa viagem. 2-8-8, muito obrigado, bom trabalho, 2-2-2-3, para frente. Ajuda, senhor. Chame Recife, a frequência é 1288 para informação e alerta, câmbio. 1288, Recife, bom Papá Mike, Juliette Romeu, este é o controle Salvador, meu cordial, você quer falar? Alocado 0115, está se deslocando para a direção do subúrbio, cidade baixa, para sobrevoo mais direção. Positivo, sempre na escuta, câmbio. São 3304, 40 milhas, desça para 4000 sem restrições. 3304. 4000 sem restrições, está 3304. Gol 2199, desça, sem restrições, para 2000. E voe direto Duna, para aproximação ILS caminho. 2000 direto Duna, o gol 2199, sem restrições. Antônio, você é a número 3119, para 1519. Oceano 6312, este é o controle Salvador. Vamos ajustar agora o 1019, descer para 5000 e voe direto Duna, para aproximação ILS caminho. São 3304, exercida para 4000, velocidade 220, é o número 2 para pouso. Seguirá a aeronave da Gol a sudoeste de Salvador. Reduzindo, 220, centro do tráfego, está 3304. Voo 2199, está agora 14 milhas para Duna, está autorizado ILS. Autorizado ILS, voo 2199. Casa 2796, vigilante confere, prepara a saída, ponte aguardando o cover. São 3304, está passando 5.000 a 5 milhas e meia para apelo, reduza para 180 nós em descida para 2.000 pés. 2.000 pés, 1809, para 3304. Então, 3304, está autorizada a aproximação ILS. É o número 2 para pouso, tráfego número 1, aeronave da Gol, uma milha para Duna. Teste autorizado ILS, e centro tráfego, então 3304. Voo 2199, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, voo 2199, passou Duna, estabilizado no ILS-XA. Bom dia, voo 2199, autorizado pouso, vento calmo. Livre pouso, pista 10 do Gol 2199. Primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 5164, controle 120 decimal 8. Curvada nível 190, perfil da Conde, com a primeira curva à esquerda, pela Gol 2700, 5164, 108, controle 2790. A 2796, planejamento correto, reporte para o pushback de acionamento. Pronto, puxa o acionamento, 2796. 2796, autorizado, puxa o acionamento, chame o táxi. Pode táxi, 2796. Então 3304 está passando Duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Chega o trem, nossos agradecimentos. A torre 118 lado 5 e até a próxima. Obrigado, torre agora em 118 decimal 95. Até a próxima, 3304. Torre Salvador, bom dia, é o TAN 3304 estabilizado. Meu tráfego? TAN 3304, estabilizado. Cliente, aguarda autorização de pouso, TAN 3304. Aguardando autorização de pouso, TAN 3304. O 9037 é o controle, autorizando a chegada a BOMF, desça para 6000, ajuste 1019. BOMF 6000, 1019, BOMF 9037. Comprando o autorizado. Autorizado pelo, obrigado 9037. Solo 15, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 2199. Solo Salvador, 2796 para o fax, também de 53340, Maceió. Rádio 2796, autorizado táxi, via parte 1 no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 019. 019, táxi via parte 3, parte 1 no Índia, 118,95. Obrigado pelo trabalho, 2796. Salve Salvador, gol 2199, bom dia, ingressando na Alfa. Gol 2199, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia, gol 2199. Terceira brasileira 2733, Salvador. Plantei o estimado para Lapa? Está estimando lá o 1314. 1314, o novo estimado para Lapa. Estamos encerrando o serviço, chame agora Recife em 1288 para informação e alerta. Bom voo. Então vai chamar o controle do título 1218. Controle 1218. Gente, autorizado, confio. Uniforme Sul 21, após rota do plano. 10, curva direita, passou decolado na arbórea Letra, nível 360, 5105, 308 e tem informação de 10. Camarão, obrigado. Salvador, bom dia, é o TAN 3304. TAN 3304, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 7. Passei, Alfa e Juliette, posição 7, TAN 3304. Luciano 6312. Passa Duna no localizador sem aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 11895, Luciano 6312. Torre 9895, Oceano 6312. 208, Camarão 2796, obrigado pelo trabalho, senhor. Hello. Torre Oceano 6312, localizado no lote. Oceano 6312, autorizado pouso, 300 graus, 039. Autorizado pouso, Oceano 6312. Controle de Salvador, muito bom dia, Azul 2796, cruzando agora 1200 pés, procura a Conde. Azul 2796, o controle, contato radar, curva esquerda, voo direto do Conde, suba sem restrições. Esquerda, direto Conde, sem restrições, 2796. Bosca, Juliette, X-Ray, informação Juliette, confere, confirma o pátio, pista gravada. 37, desça para 2000 pés. Sem restrições. Caso tenha condições, vou ir direto Duna para aproximação ele. Ok, vou no Duna para 2500 sem restrições. 9037, obrigado. São 3859, faça Lagoinhas, desça para 4000, 3859. 4000, 3859. Juliette X-Ray, cotejamento correto, confirma o problema? Taxi, chama a torre 118 decimal 95, Papatão Washington, Juliette X-Ray. 3859, está agora a 40 milhas, altitude 15 mil. Algum inconveniente cortarmos a sua trajetória para pouso? Reduzir velocidade, por isso está um pouco acima da rampa. Vai ser necessário cortar? Não, não necessário. É, por isso eu questionei. Caso tivesse condições para voar Duna, encurtando assim a sua trajetória. Como foi solicitado a redução de velocidade, acredito, pelo centro de controle, pois não foi feito por esse órgão, eu estou autorizado então a prosseguir na chegada bom. Ok, prossegue na bom, Ah, positivo. É, são informações que não chegam ao nosso conhecimento. Muito grave. Está passando Oscar Juliette X-Ray. Agora Brasil 4299, Juliette confere. Autorizado Campinas. Viaduz do Luna 0, após conforme rota. Nível 340. Decola da Una 0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5177. Controle 120 decimal 8. 208. Azul 4299, cotejamento correto no portão 2, reporte para o pushback acionamento. 219. 219, boa, eu tenho duas aeronaves por ILS. Uma está próxima a Aratu, a noroeste de Salvador, e uma aeronave da TAM a 30 milhas, porém a aeronave é bem mais veloz do que o helicóptero. Não vai ser possível o senhor efetuar o procedimento, como solicitou, a menos que deseje aguardar um pouco. Caso negativo, o senhor vai prosseguir para Salvador via litoral. 095, totalmente pronto? Afirma. Autorizado, chame táxi, no 095. E depois, preparamos o táxi, 095. Xanema 3 no 2, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, Xanema 3 no 2. 9037, será retorno de GPS, de tráfego entre Duna e o marcador externo. É um helicóptero mantendo 500 pés que não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. 9037, certo. Salvador, 3259, controle interessante do controle, pode voar direto do Duna. Ah, muito bom, 3859. O senhor está autorizado a prosseguir na descida até 2.500 pés voando Duna. 2.500 a ponte Duna. Liberou a direita, está na alfa, chame o solo em 1219. Animais, go ahead. Could you confirm departure time? Roger, stand by, it's clearance, Alpha Charlie Mike. Então a gente vai fazer o sentido contrário aí do corredor Axé. Do farol da Barra para o farol de Itapuã. O senhor pode manter 1.500 pés por enquanto, sem problema nenhum não. O senhor vai deixar o farol da Barra à esquerda, seguindo a linha do litoral. Ele copra até o Gilete Serra. O 9037, 2.5 milhas por externo. Ficou desconfortável a descida? Não, ficou bacana. 9037. Muito bom, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 895, bom dia, obrigado, bom trabalho, 9037. Boa. Salvador, bom dia, voo 9037. Tá passando externo, é machucado. Voo 9037, autorizando o pouso 0310 graus 039. Livre pouso 9037. Tango Oscar Juliet X-Ray, autorizado o táxi até a Taxiway Oscar, chame para ingresso, pista 97. Para a Duna 8000, está autorizada a aproximação ILS. Existe um helicóptero fazendo um voo a 500 pés entre Duna e o Ester. Esse helicóptero não irá interferir com a sua aproximação, 3859. Descendo do helicóptero, está descendo a 2.000 na frente do Duna, liberé, 3259. 095, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste estímetro no 0-9. 1-1-0-9, livre táxi, Mátio, Índia, ponto 0-108-95, 1-0-9-5, bom dia. Helicóptero até o Gilias Serra, no Través, fora da Barra. Ok, vamos descer agora para 500 pés. 500 pés. go ahead. Okay, stand by, it's copy just 1 minute. We are checking if there is room in your plane. No solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219. Bom dia, voo 095, ponto de espera da 1-0, ponto. 095, tem condições de ingressar e decolagem imediata? Afirmo. Decolagem imediata autorizada, 350 graus, 039. Decola imediata, 1095, da 1-0. Alfa Juliette, remoto 1-2, parte de extensão. Alfa Juliette, remoto 1-2. Não, remoto 1-2, parte de extensão. Tem autorizado alinhar e manter a pistão no 7. Sierra November Bravo Roma, check level 220, after takeoff 107, left to turn with Momo departure, Mike Oscar, and Vataki transition. Victor Alpha Tango, Alpha Papa. Call code 5112 and Salvador departure, frequency 120.8. Code 5112. After checking my crew, is that correct? Altimeter side 1019, now over the tower in 118.95 to start up and make your text. Posição e aguarde para a decolagem. Papa Tango Oscar Juliette X-Ray. 59, autorizado pouso, 330 graus, 039. Livre pouso, 359. Voo 1095, decolou os 33, chame o controle em 120, decimal 8. 208, bom dia, 095. Bom dia. Serra, chame a torre 1195 e solicite instruções para pouso. Câmbio. Boa. Bom dia, controle, voo no 095. Voo no 095, este é o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, passa 2000 pés, gire à direita e voe direto Elefa, subindo sem restrições. Gente, obrigado, direita Elefa, direto 360 no 095. 500 pés para uma base pela esquerda da 1-0. Até 3859 no solos 34, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, obrigado, até já. Tango Epsilon November, prossiga. Salvador, Salvador, bom dia, 3259, tá? Tá? É o seu número agora, no instante, qual é? Então, 3259, Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, 04, obrigado, 3259. Positivo, Mike Juliette Romeu, um grande abraço e um grande abraço também para o nosso artista das imagens aéreas. Até a próxima.